Mas uma vez acorda cedo a caminho do trampo. Chegar, cumprimentar tá os irmãos, bater o ponto. Vestir a farda de trabalhar, tenho que me esforçar. Não posso vacilar, tenho família pra sustentar. Pagar aluguel, contas de água e energia. Se parte vai dar pra fazer uma feirinha. E segue essa rotina cansativa, essa é minha vida. E de vários guerreiros da periferia, que em cada gota de suor converte em alegria da sua filha, aquela boneca que tanto queria. Às vezes olho no espelho, dou risada, me acho maluco. Só água na geladeira, eu querendo salvar o mundo. Que absurdo, cê tá perdendo seu tempo. Humanidade ambiciosa, mano, vai vendo. Mesmo que não consiga, prefiro morrer tentando. Mas tem umas fitas que acontece, chega, bate um desânimo. Que as ideias trocadas ainda não surtiu efeito. Que ainda vejo nas quebradas, gueto contra gueto. Que nossa música de libertação pra muitos não importa. Preferem pagar 100 pra assistir o show das poderosas. Mas mesmo assim, não pretendo desistir. Cheguei até aqui, sem lâmpada do Aladdin. Desde moleque aprendi que nossa vida não é fácil. E que se entregar é a alternativa pros fracos. Não almejo ostentação, mas sonho viver do que amo. Colo em vários cantos, representando o rap alagoano. Se tornar espelho pra molecada da quebrada, que podemos invadir sem precisar das quadradas. Meu sonho se tornar mais uma estrela no rap. Preciso de aliados e não de tietes. Sem fã-clube, sem perseguição de paparazzi. Almejo reconhecimento nas comunidades. Sem os flashes, sem destaque, sem tapete vermelho. De bombeiro, de calça larga nas ruas do gueto. Do clima bom, Johnny Brown em ação. Mas um jovem pobre sonhador nesse mundão. Sonhar, acreditar, mesmo nos tempos difíceis. Viver, lutar pra que se realizem. É só você que representa seu sonho, então siga firme. Enquanto a vida, a esperança, tenha fé, moleque. É que o céu é o limite. Só na cara me mostra que um novo dia raiou. Busão lotado, vou pro trampo, mas um dia negou. Pensamentos tão longe, necessidade tão perto. Nos 22 tenho a responsa sob um teto. O tempo tá estreito pra tantas coisas se fazer. E pelos sonhos vou correr pra fazer acontecer. Tristeza bate aos meus longe de casa. Sinto o gosto amargo na boca do peso da gota salgada. Me olho no espelho e converso comigo mesmo. Depressão quer me atacar, mas dessa vez não deixo. Driblo o desespero com um sorriso no rosto. Avante vou à luta, mesmo sabendo que tá osso. Correria do dia a dia quer me fazer parar, mas o tempo tá curto e não vou parar de arriscar. No chão de barro ou nos palcos a mensagem vou levar. Tenho a necessidade de ver almas se regenerar. Minha família diz: tá, acorda, põe os pés no chão. Mas tô correndo por sonhos com a razão da emoção. Dificuldades são testes e não desisto. E sofredor, todo suor de esforço é compensado com o êxito. Tudo tem seu tempo, tem o seu momento. Abra os ouvidos, escute mais e fale um pouco menos. É preciso ter forças pra poder seguir. É preciso ter fé pra não desistir. É preciso acreditar que o jogo vai virar. Porque um bocado vai chegar pra te mostrar que não vai dar. Sonha, acreditar, mesmo nos tempos difíceis. Viver, lutar pra que se realizem. É só você que representa seu sonho, então siga firme. Enquanto a vida, a esperança, tenha fé, moleque.